Bom dia, TAM 3170. Desça ao nível de voo 050. A chegada é a Mari. Livre. 0-2-0. Autorizado, 12 mil pés, ajuste no 0 no 2, livre LS, após estabilizado, o TAN 3170. Tan 3170, completa final, cheque o trem, torre 1895, bom pouso. Salvador, está entrando 70, vai passar em Interceptor, estabilizado, ILS, está com 3-4 travado. Santa 170, ajuste altímetro no 011, tem livre pouso, pista no 0, vento 110 graus, 059. Santa 170, copiou a torre. Afirmativo, está livre pouso, portão 3170. Santas 170, solo 06, ali da direita, chama solo 121, decimal 9. Resumo 70, estou autorizado o táxi Alfa, já ia à disposição 06, Patiuno. Alfa, 06, Patiuno. Mario Strip 5556, desse ao nível de voo 050, chegada Mario. Tem 5556, após o desvio, está autorizado o ITAP. Boa noite, TAM 3520, desça nível 060, chegada Mari. Descida ao nível 060 na chegada Mário, TAM 3520. 5556, desça para 2000 pés, o ajuste no 011, livre LS, resposta atrizada. Está 3520, está autorizado a descida para 3000 pés, ajuste no 09. Controle o trip 5556, estabilizado, visual com campo. Presente, trip 5556, completa final, cheque o trem, torre 1895 no pouso. 1895, reportará o trem de pouso, grave trip 5556. Torre Salvador, boa noite, trip 5556. Autorizado final do procedimento, resposta estabilizada. Tier 11, autorizado procedimento da noite de festa. Camarada Estado. Tá baixo, aí travou o trip 5556. Confirmar o vento para o trip? 120 graus, 059, trip 5556. Graça, trip. Trip 5556, solo 32, da levar à direita, chama o solo em 121, 219. Salvador, boa noite, 3520. Ajuste altímetro 0 no 1, continua a aproximação e aguarda a pista livre. Aguarda a pista livre, 3520. Se via Alfa e me reporta onde a Juliette. Então, 3520, tem livre pouso pistão 0, vento no 30 graus, 059, apenas confirmando, baixado e travado? Afirmo, baixado e travado, livre pouso da 3520. Trip 5556, ingresso Juliette, posição 08, Patiuno.